Eu te quero como rio, quero mar. Te desejo muito mais que o próprio ar. Eu te venero. Te quero. Toda noite eu te espero como um louco. Coração bate apressado e que sufoco. E eu choro. Eu choro. Isso não é uma declaração de amor. Só estou te confessando a minha dor. A minha dor. A minha dor. Dor de amor. Seu amor pra mim é uma necessidade. Não entendo por que tanta crueldade comigo. O amor que eu te dei foi tudo em vão. E hoje vejo que você foi ilusão. E apesar de te amar, sei que posso suportar a solidão. Toda noite eu te espero como um louco. Coração bate apressado e que sufoco. E eu choro. Eu choro. Isso não é uma declaração de amor. Só estou te confessando a minha dor. A minha dor. A minha dor. Dor de amor. Seu amor pra mim é uma necessidade. Não entendo por que tanta crueldade. Suportar a solidão. Seu amor pra mim é uma necessidade. Não entendo por que tanta crueldade comigo. O amor que eu te dei foi tudo em vão. E hoje vejo que você foi ilusão. E apesar de te amar, sei que posso suportar a solidão.